Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, cavalguem para a ruína e para o fim do mundo! Aqui é o JP, que não falta é retorno nesse livro. Aqui é o Tucano e esse ano vou passar o Réveillon em Casa Dum. Verdade! Aqui é o Donald Spor e eu também. Olha só, vai ser um bom Réveillon. Tem todas as raças, né? Tem hobbits, anões, humanos e elfos, olha só! Que bonito. Nossa. Muito bem, Nerd, chegamos ao terceiro... Isso aqui não pode. O quê? Ela tá por cima de mim. É verdade. Vai lá. Azaghal. Que ridículo. Eu vou falar o quê? Os anões... Aqui é Azaghal e eu estou aguardando o livro perdido do Tolkien sobre os anões. Pronto, tá aí. Muito bem, Nerd, chegamos na nossa terceira parte do nosso Nerdcast especialíssimo sobre Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Vamos falar sobre tudo que aconteceu no livro e não tem no filme, tudo que tem no filme e não tem no livro. Ganhou todos os Oscars aqui, concorreu uma mega conclusão de uma mega saga espetacular. Viva Tolkien e Peter Jackson. Vamos falar sobre tudo isso depois dos e-mails. Canelada. Canelada. But we need a few good taters. What's taters, Brussels? What's taters, huh? Potatoes. Boil 'em, mash 'em, stick 'em in a stew. Boil 'em, mash 'em, stick 'em in a stew. Boil 'em, mash 'em, boil 'em, boil 'em, boil 'em. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês de caneladas no Nerdcast. Na verdade, mais uma semana, mais meia semana, porque já teve nessa semana. Tá meio complicado. Tá ótimo. Chave. Oliveiro.com.br, Azaghal. Exato, nosso patrocinador, nosso... Realizador, melhor dizendo, porque ele não só patrocinou, como ele deu a ideia de realizar esse puta Nerdcast. Sensacional, queremos repetir essa dose no ano que vem, entendeu, Oliveiro? É um espacinho um pouco maior entre os programas, que é muito sacrificante de tratar três programas gigantes em seguida, tendo que viajar no meio da semana. Ai, ai. Então um pouquinho mais de antecedência na próxima. Que isso, não reclama, bate na boca. Mas está bombando, a comunidade está estourando, a gente sendo pelo ladrão, mas nós estamos satisfeitos, queremos mais. Meu Deus, quando termina isso? Não, termina dia 30. É o último dia que você vai poder concorrer ao kit. Sim. É claro que o livreiro permanece depois disso, né? Uma estupidez e o site não vai acabar. É só olhar lá que vê que a galera realmente tá curtindo a parada, né? As comunidades estão mega ativas, né? Com certeza. Então, o segundo ganhador, também selecionado pelo random.org, foi Harrison Rocha! Meus parabéns, você ganhou um kit Tolkien com 5 livros e 6 DVDs. Aê, meu querido. Além de ter 5 livros e 6 DVDs do Senhor dos Anéis num box com todos os filmes, você recebe os livros autografados por Azaghal e Jovem Nerd, que não tem nada a ver com esta obra. Excelente. Mas entendam, ainda existe um kit sobrando. Agora é que é a hora da cobiça. O sorteio será feito no finzinho do ano. Exato, dia 30 será selecionado. E num post posterior, lá pro dia 1, dia 2. Dia 1 não, que ninguém vai trabalhar, né? Dia 1, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer post pra botar resultado de ninguém. Aguente mais um dia. Dia 2 terá lá o post indicando quem foi o último felizardo a receber o kit Tolkien livreiro Jovem Nerd. Exatamente. Não se esqueça, pra você concorrer é só se cadastrar no livreiro e participar da comunidade do Jovem Nerd. Você pode escrever oliveiro.com.br/Jovem Nerd ou clicar no banner que você está vendo aí embaixo no post. Exato. Entra lá, a comunidade tá mega ativa, tem 1000 tópicos abertos sobre os mais variados assuntos, desde a Batalha do Apocalipse até Asimov, eu vi hoje um de Asimov. Tá muito legal, tem Cornel, tá, a galera tá realmente, tá como deveria ser. Acessem o livreiro, entrem na comunidade e ainda concorram ao último kit exclusivo autografado por nós. Mega Boca Livreiro! E atenção, se você está ouvindo esse Nerdcast no dia 25 ou no dia 26, antes das 6 horas da tarde, sim, ainda dá tempo, caso você esteja no Rio de Janeiro, são tantas vírgulas nessa frase, de ir no Hostel Brothers Hostel, fica na rua Farane, número 18, lá no Flamengo, e você se pergunta, o que diabos eu vou fazer num hostel? Ter meus órgãos roubados? Não! Você vai pegar um autógrafo de Eduardo Spohr. Olha só. No seu exemplar de A Batalha do Apocalipse. Muito bom. Lembrando, não teremos o livro para vender. Está esgotado por enquanto. Portanto, leve o seu livro. Se você adquiriu na Nerd Store, com exclusividade, leve lá que todos poderemos rabiscar nossas assinaturas. Isso, além do Eduardo Spohr, está lá 3D, o Mutante Amigo. Português, a Senhora Jovem Nerd, Jovem Nerd e este pedante anão que vos fala. Não deixe de ir lá, é de grátis. Muito bem, nerds, estamos todos aqui reunidos neste fim de ano para agradecer a tanta, tem tanta gente para agradecer. Exato, podemos começar pelos nossos amigos do Nerdcast, que sem eles não existiria Nerdcast. Obrigado. Obrigada! Portuguesa e senhora obrigada, Jovem Nerd. Obrigada, muito obrigada! Dois talentos descobertos por mim. Quem que descobriu? Ué, não lembra aquela vez que eu falei, e se você fizer uma portuguesa no Nerdcast? Não, não, não. Você falou, por que você não faz esse sotaque desgraçado? No Nerdcast eu falei, mas tu é muito capial. Quem que vai gostar desta bosta? Vai, eu falei, vai ser uma derrota. E ele prometeu que nunca ninguém ia saber que era ele. Eles nunca vão saber. Não. E como é que você descobriu a Senhora Jovem Nerd? Pois é, ninguém me descobriu. Como não, é que você não. Descobriu? Nós estávamos vendo TV aqui e a mulher falou que o grande desafio era fazer a decoração de um living e home tit em 400 metros quadrados. E aí a Senhora Jovem Nerd pirou e ficou repetindo isso. E daí surgiu a Senhora Jovem Nerd. Foi uma junção de muitas coisas, meu amor. Não, a Senhora Jovem Nerd surgiu no mercado quando uma perua falou que tava com pressa e passou na nossa frente, na fila do presunto. É verdade, isso é ela, se consolidou, né? Mas nós temos que agradecer também ao Tucano, nosso top nerdcaster, que mais participou depois do Jovem Nerd de mim. Ultrapassou. Foi o ele? Carlos Volto. Olha que legal! Olha! Senhor K, estrela do Nerdcast. É o queridinho! O queridinho da galera. Blue Hand, nossa enciclopédia viva, esperança para a humanidade. Oi! Eduardo Spohr, JP, Guilherme Briggs e Nick Ellis, os mais novos Nerdcasters. Foi. E o Guga. Sim, não podemos esquecer o Guga, que está sumido, mas ainda faz parte do nosso time, só não tem tido tempo como antes, mas em 2010 vai voltar com força total. Sim. Claro. E Carlos Voltor, que está sempre presente. De novo, Carlos Voltor. Agradeceu 5 vezes, Carlos Voltor. Ele merece ser agradecido. Figura... É seu favorito? O Carlos Voltor é o cara que está sempre lá, né? Tá sempre lá, nosso amigo. Se você levar em consideração as risadas dele, ele é o que mais participou. Já no site Jovem Nerd, temos que agradecer a Leandro Caratiolo. Sim. O rei das tirinhas do Jovem Nerd. Ah, pois. Esse foi o ano dele, cara. Foi. Muito boas, por favor. E a Harold Stricker por suas maravilhosas ilustrações mega detalhadas e refinadas. Temos que agradecer também a Stefan Martins. Estefan! Nosso editor regular do Jovem Nerd News. Exato. E a Alan Polar, nosso velho editor regular. Está aí, cara, fazendo o Jovem Nerd News ser o que é desde muito tempo. Exato. Muito obrigado, não esquecemos de você. Calma, e temos que agradecer ao Gaveta. Ah, como não? Gaveta, o mágico das edições. Estou botando adjetivo para todos. E a todos os outros que mandaram vídeos, desenhos, ilustrações, todos que contribuíram com o conteúdo de alguma forma, nós agradecemos de uma forma pedante. Que horror! Cara, sempre que vocês quiserem contribuir, pode ter certeza que vocês vão ter todo o apoio do Jovem Nerd. Vamos linkar o que vocês quiserem e tal. A gente adora as contribuições espontâneas, os vídeos, as animações, as ilustrações. São muito legais e vocês fazem parte do Jovem Nerd também. Obrigada a todos! Estamos aqui só de ponta. Estamos fazendo ponta. Estamos fazendo volume. Volume, volume! Obrigada! Um grande abraço para os nossos parceiros comerciais, todas as agências que trazem seus clientes para anunciar no Jovem Nerd. Por que você ainda não trouxe seus clientes para o Jovem Nerd? Não, mas em 2009 a gente tem que reconhecer que a galera veio em massa, em peso. A gente nem tem como dar nomes para fulano, ciclano, porque muitas vezes uma campanha chegou até nós por alguém que é ouvinte ou leitor e indicou, e a gente nem soube que o cara fez esse movimento de falar, olha, o Jovem Nerd é bom para essa campanha e tal. Mas a gente fica muito agradecido. Vamos escolher um nome aleatoriamente. Vamos ver, Rogério Bonfim, por que não? Aleatório. Este é o nhonhô dos cocos do Azaghal. O Bonfim, ele virou, começou com uma relação comercial, mas ele virou um grande amigo nosso, né? Então, fica nele o agradecimento a todos os publicitários, marqueteiros, mídias, por que não? Não vamos esquecer dos mídias. Sim. Claro. Que trouxeram muitas campanhas, muito trabalho pra gente em 2009 e que tragam mais em 2010. Também temos que agradecer ao WIG. Também temos que agradecer a minha mãe, a meu pai. Nós temos que agradecer ao Ig, que não é mãe nem pai, mas é a nossa casa, é onde o Jovem Nerd está. Cuida da gente com muito carinho, cara, a gente é muito agradecido por isso. Temos que agradecer ao pessoal de parcerias do Ig, o comercial, o pessoal que cuida do conteúdo da Home, o Service Desk, o pessoal que sempre atende a gente na maior boa vontade, sem reclamar, parece que sempre tá fazendo sol em São Paulo quando a gente liga pra lá. Alexandro Botelho, brother! Que botou o Jovem Nerd no ar do jeito que ele é hoje. Muito obrigado pela sua parceria, cumplicidade. A todos os nossos novos amigos e velhos amigos de internet, né? Sim. E também temos que agradecer, sabe o quê? A toda a pentelhação de votos que a galera se dispôs a votar durante esse ano de 2009. Ah, mas esse é um agradecimento especial aos ouvintes, aos nerds. Viva os nerds! Viva! Eu amo os nerds! Vocês, eu também! Vocês são foda! Graças a vocês e a paciência de Jó que tiveram, nós ganhamos inúmeros prêmios em 2009. E vamos arrebatar todos de 2010. Por que não? Né? Tudo que fazemos é pra vocês! Mas é sério, cara, porque é uma cumplicidade, né? Porque a gente faz o que gosta, tem essa bênção de poder trabalhar com o que gosta e ter um público que apoia em tudo que a gente pede, né? Eles não só ouvem, não só se divertem, mas como eles devolvem isso. Eles apoiam, eles votam, eles respondem as nossas pesquisas, compram na Nest Store, não reclamam. São excelentes clientes. São mesmo, são os amores. Bem, todos esses agradecimentos são para finalizar 2009 com uma espécie de balanço. Uhum. Né? Esse vai ser o último programa do ano. Dia 1º não terá programa, não se desesperem. Dia 8 já volta, calma. Nós só precisamos descansar um pouco. Uhum. Mas o ano de 2009, tanto profissionalmente como pessoalmente, se é que a palavra ficou direito aí, ou ficou esquisito, pessoalmente, de ó, oh, Ono, tudo bem? Não, tá certo. Né? Foi excelente pra todos nós, né? Nós tivemos problemas lá com fornecedores e tal, mas num balanço geral, a balança foi muito mais positiva do que negativa. Teve o nosso casamento, dona Portuguesa. Eu já ia perguntar, o que você mais gostou em 2009? Foi um evento, teve todo o trabalho, teve todas as campanhas, teve zona de spoilers, né? A nova atração que deve voltar com tudo agora em 2010. Então 2009 foi um ano foda. Foi. Graças a todo mundo que participa e está ao redor do Jovem Nerd. Por isso não tínhamos como não agradecer a todos vocês. Se você não ouviu, se encaixa em alguma categoria, pode ter certeza que nós estamos agradecendo a todo mundo que de alguma forma contribuiu, seja até com uma crítica construtiva. Se você é um idiota que faz críticas negativas, vá pro inferno. Mas você fala, olha, não gostei disso, é legal, e bater um papo. Pra todo mundo, cara, que nos ajudou de uma forma ou de outra, muito obrigado. Vamos agradecer também a nossa modelete da Net Store. Sim, por que não? Na verdade, do box que recheia as camisas da Net Store. E vamos agradecer também ao Mônica pelos vídeos. Vem cá, Amanda. Eu quero ser o homem que mais viveu na minha vida. Olha aqui. Essas e muitas outras frases, Alexa. Amanda, o que você espera de 2010? Eu espero que eu consiga participar ainda do Nerdcast. É o sonho da Amanda. Agora você tá tocando aquela música, todos emocionados, quase chorando, né? E não temos como terminar esse agradecimento. Olha aqui, vamos agradecer aos nerds que participaram do nosso casamento, isso, mesmo não tendo ido. Vai diminuindo o volume, Jovem Nerd. Convidado. Mesmo não tendo sido convidado. Sobe a música. Ai, peraí. Eu vou agradecer a todos que me seguem no Twitter. Olha só, meu Deus. Eu achei que a gente ia passar os agradecimentos sem elas lembrarem da porra do Twitter. Ai, não. Olha, estou adorando. Orkut é coisa de fudido. Mas agora eu estou maravilhada com o Twitter. Adoro lá os nerdkins. Ah, estamos nos devaneios já. O que a gente quer dizer é Feliz Natal para todo mundo e um ótimo 2010 para todos nós. Feliz Natal! Feliz Natal! Natal! Feliz 2010! When the black breath blows and death's shadow grows and all lights pass, come, Athalas, come, Athalas, life to the dying in the king's hand. O retorno do rei. O Tolkien podia ter todas as maluquices que os editores modernos dizem que jamais publicariam, que editariam, cortariam um milhão de coisas, mas de uma coisa ele entendia: curva dramática. A curva dramática é assim, ela deve começar sempre baixa, ir aumentando e umas variações até que no final da história ela chegue ao clímax, né? E ele realmente fez isso e o Peter Jackson agradece. Eu disse já no documentário, olha, agradeço que o Tolkien escreveu os roteiros dele de forma progressiva com a curva dramática, né? Porque os eventos mais importantes e mais cataclísmicos acontecem no terceiro livro. É o que interessa, né? O final da história é para onde todo aquele caminho andou. E tem que ser importante, né? Segundo o próprio Peter Jackson, ele falou que ele fez todos os filmes só para fazer o Retorno do Rei. Exato. Ele disse que é o preferido dele. É o meu preferido também. Apesar do primeiro ter todo aquele significado da gente ter ido pro cinema que nem criança maluco pulando nas cadeiras. Primeiro teve impacto. Eu já gosto, como livro, já gosto mais do Duas Torres. Mas vem aquela história de que o livro pode ser muito bom, o filme pode ser muito bom, mas se o final for uma merda, tudo é uma merda. Exatamente. Né? Eu vou dizer que pra mim o melhor livro é o 2 e o melhor filme é o 1. É claro, cada um tem o seu preferido, a própria... Sabe por quê? No livro 2, e a gente vai falar agora no filme 3, tem a parte lá da Laracne, que é toda aquela parte do Sam e do Frodo lá em Cirith Ungol, Jovem Nerd, é o rei da pronúncia. E essa parte deles em Cirith Ungol é muito foda, é muito tensa. Foi a primeira vez no livro que mostra o cara usando o anel, como é que é a sensação da pessoa que está usando o anel. Mostra Frodo se fudendo, Sam pegando a espada. Toda essa parada que tem no livro 2 foi passada pro filme 3. E a outra parte também é da Batalha do Elmo. Sim, pô, é muito bom. Como a gente fala, né? Aplicabilidade, né? Cada um vai encontrar um significado, tem a ver com a sua vida em uma história e tal. Pra mim, o terceiro é o mais significativo. Falando do segundo também, porque estão misturando o livro com o filme, a parte da Laracna, de Kirisungo e tal, é interessante porque eu lendo o livro, eu acreditei que o Frodo tinha morrido mesmo. Sim, sim. Eu falei assim, cara, essa história é sobre o Sam, não é sobre o Frodo. É o português largou o livro e só foi ler no dia seguinte, porque tinha um puta que ela ficou. Como assim mataram o Frodo, né? Tudo tem um choque, meio que coisa assim, você olhava 15 páginas depois, você vê que não aconteceu. Como foi matar o Gandalf? Foi parecido também. Exatamente, exatamente. Mas a diferença é que como Gandalf era uma mago, uma criatura mitológica, né, cara? Ele voltar e ressuscitar e reaparecer, você aceita, né? É, plausível, né? Agora, o Frodo era um merda, né, cara? Coitado. Não tinha poder, não tinha nada, ele não tinha resistência, né? Ele morreu de uma forma mundana, né? O outro morreu lutando com um Balrog, né, cara? O Frodo morreu tomando uma ferroada de aranha gigante. Tudo bem que, né? Não é qualquer merda. Qualquer merda, né, cara? Não tomou uma ferroada de aranha marrom e morreu. Mas né, ele foi empalado e morreu por conta disso, né, assim. Olha as alegorias aí. E o Sam, grande herói, né? Ele, é o momento do heroísmo dele, na verdade. Antes ele era tratado como um servo, né? É uma coisa, tradição do inglês, né? Os grandes generais tinham seus servos extremamente leais. Os escudeiros, Jovem Nerd. Os escudeiros, sim. É, com certeza, ele é um escudeiro. Mas... E nessa hora, é a hora dele se tornar o herói também, né? O Sam, ele pega o anel... No momento em que tudo estaria perdido. E é engraçado que no filme, o Frodo manda o Sam embora nas escadarias porque eles queriam mostrar o poder de influência do Gollum. E como o Frodo tava cedendo a essa influência por causa do anel. E isso não acontece no livro, né? Eles ficam sempre juntos. Prepare for battle! E a felicidade da gente ter lido esse livro antes de ver os filmes, que eu acho que realmente é uma experiência maravilhosa ler o livro. Se você acha que você vai encontrar no livro a mesma coisa que no filme, não. São coisas diferentes. Ah, não. Com certeza, né? Não. Maneiras de diferente contar a história. Exato. Não dá pra contar igual. Não. Isso é dito. Então, quem já assistiu o filme, o livro não perde valor. Pelo contrário. Acrescenta muito. Muito. Porque quando eles estão entrando nos túneis da Laracna, a descrição no livro é de completa escuridão. Sim, sim. É de você não conseguir enxergar a sua mão. Sim. E a gente sabe como a completa escuridão é algo tenebroso, assustador, né, cara? Uma vez eu tava numa casa de campo, numa fazendinha, né, assim? Uhum. E aí, à noite, apagava as luzes todas e era breu total e era uma noite que não tinha lua cheia e sei lá o quê. E eu achei que eu tava tendo cegueira noturna. Foda. Porque era uma escuridão tamanha que eu não conseguia ver nenhum ponto de luz, nada. Eu peguei minha máquina fotográfica e bati uma foto pra dar um flash e eu consegui, sabe, enxergar, cara. Porque eu tava ficando agoniado com o breu. E o breu, ele é muito bem descrito. E você fica extremamente tenso nessa cena. E no filme... É impossível você mostrar o breu, senão acaba. No filme, os túneis da Laracna, eles não são assustadores. É só um túnel com teia de aranha, entendeu? Uhum. Mas no livro, você tá maluco com os caras... Caraca, onde é que eles vão parar? E tem caminho pra lá, que tem caminho pra cá. E essas experiências você vai ter no livro. É diferente do filme, né? O livro tem muito valor por causa disso. Agora, claro, no filme tem outras coisas com valor, como, por exemplo, o Gollum. O Gollum do filme é espetacular. Principalmente essa parte de dupla personalidade dele. Uhum. Deram vários diálogos a mais pra ele, né? Justamente viram a força que ele podia ter ali no filme e deram muito mais diálogos e muito mais participação pra ele do que ele tem no livro. E é foda porque isso tudo basicamente serve pra mostrar a influência do anel, o que, o anel pode fazer se ficar muito tempo na mão de uma pessoa, né? Uhum. E a força dos hobbits. Porque exato. O cara ficou eras, né? Sei lá, quanto tempo com aquele anel. 500 anos. Pra ficar daquele jeito, né, cara? Uhum. O anel deixou ele piradaço, né? Na verdade, tá todo mundo meio maluco, né, naquele livro, né, cara? Mas no filme mostra como é que ele tá realmente... Que existe um bem dentro dele. No livro ele é basicamente só com o objetivo de pegar o anel sem esse conflito. E ele se faz de bonzinho pro Frodo. Não, mas ele finge só. Mas ele tá mal intencionado o tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Enquanto no filme ele tem os momentos que ele fala, pô, esse cara é bacana. Isso, no filme ele tem um momento lá que ele fica bonzinho. Uhum. Ele fala, pô, sou esmigo, sou legal, vou ajudar a galera. Essa galera é gente boa, gostando de mim. E aí, depois de um momento, a personalidade evil, né, o Gollum, volta. Quando ele é traído, entre aspas, nas cavernas. Isso, e aí ele fica, depois daquele conflito, perfeitamente explorado. Foi um acréscimo foda pra um personagem que ganhou uma vida absurda, né, cara? É, e outra coisa, o Peter Jackson passou pelo mesmo problema do George Lucas no Império Contra-Ataca, onde ele tinha um personagem central, importantíssimo pra história, que deveria ser um boneco. O problema do George Lucas era o Yoda no Império Contra-Ataque. O Yoda tinha que ser crível, senão ia estragar o filme. E se o Gollum não funcionasse, ia estragar os dois filmes, o Duas Torres e o Retorno do Rei. Se ele fosse um Muppet, ia ser amargar, né? Tudo que a produtora falou que a Weta Digital não ia fazer o Gollum. Eu disse, olha, vocês são novos no mercado, cacete. Vocês podem até fazer outros efeitos especiais, mas o Gollum vocês não vão fazer. E eles provaram que eles tinham condição de fazer. E o Gollum, cara, é o melhor personagem de computação gráfica do cinema ever, cara. E até hoje não teve nada que se comparasse. Nem o Yoda novo da Industrial Light and Magic chegou aos pés do... O Yoda novo do Lucas não chega aos pés do Yoda velho, né, cara? Exato, é verdade. Gollum também não é só computação gráfica. Tem que lembrar isso também, né? Tem um ator que com uma roupa especial pra fazer os movimentos, pra interpretar. Não é só computação gráfica. Andy Serkis foi chamado só pra fazer a voz. Eles tinham feito já o Gollum, já trabalhado há 2 anos nas feições do Gollum, já estavam animando o Gollum. Quando esse cara entrou no projeto, ninguém pirou, porque ele, o cara incorporou a porra do Gollum, né? Então eles passaram a filmar... Ele é o Gollum até hoje, cara. Os caras passaram a filmar cenas de referência com ele em cena, interagindo com o Frodo e o Sam, com aquela roupinha maluca de Gollum. E depois eles repetiam a cena sem ele, porque é impossível botar o Gollum pequenininho em cima de um cara adulto, né? Então eles tinham que fazer a cena de novo sem ninguém, mas eles tinham a referência pra poder animar em cima da interpretação do cara, né? E os animadores falaram, algumas cenas a gente não usou a referência, outras a gente usou um pouco, e outras foram literalmente o trabalho do cara. Aquela cena no Duas Torres... Fica conversando com ele mesmo, chama ele de Murderer, sabe? É muito foda. Aquilo é ele completo. Eles botam no documentário a cena lado a lado. Precious. They stole it from us. Sneaky little hobbitses. Wicked, tricksy, fierce. No. No. Master. Huh? Yes, precious. False. They will cheat you, hurt you, lie. Master's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Not listening. Not listening. You're a liar. And a thief. No. Murderer. Todas as expressões do cara estão ali. Ele realmente deu vida ao Gollum. Inclusive, incrível. O Peter Jackson mandou eles adaptarem o rosto do Gollum, que era simplesmente um monstrinho, feito sem referência humana nenhuma, ao rosto do Andy Serkis. E com certeza isso deu riqueza ao personagem. Com certeza. O Gollum mudou totalmente. O Gollum monstrinho, ele aparece um pouco no primeiro filme. É, nessa aparição dele nas sombras, ele não tinha ainda as feições do Andy Serkis. Exatamente. Isso aí. Pode até voltar lá e ver no filme 1 das Minas de Moria, quando o Gollum tá perseguindo os heróis, que aparece esse Gollum que você tá falando aí, que é o Gollum sem a interpretação do Andy Serkis. Tu sabe que tinha um moleque lá em Teresópolis que em 90, tem um que a gente já apelidou de Gollum. moleque assim, magrinho e, pô, todo esquisito e meio porcalhão, sabe qual é? O nego apelidou o cara de Gollum com uma imagem que você não tinha, né? A gente só tinha a descrição do livro. Exato. Né? E hoje eu lembrando aqui o cara realmente era o Gollum. E depois desse filme, cara, você vê que ele se tornou popular com um monte de gente que não tem o menor perfil de ler Senhor dos Anéis, começou a chamar os outros de Gollum, cara. É verdade. Pô, eu lembro de umas meninas da minha sala que uma chegou e falou, nossa, você ficou com o Gollum ontem, cara. Era o Sméagol, certeza. Sméagol. Mas era o Gollum ou o Sméagol? Tem que saber, é diferente. Aliás, o Sméagol tem as pupilas dilatadas, o Gollum tem as pupilas contraídas. Você consegue ver mais uma coisinha pra fã ver, né? Quando ele muda a personalidade, né? As pupilas vão... Então você sabe exatamente quem é que tá fingindo e quem é que tá falando a verdade, né? Isso não é pra fã, é pra qualquer um que seja detalhista. É, com certeza. Mas normalmente as pessoas nem percebem esse tipo de coisa. Mas, as pessoas que não são detalhistas. No Retorno do Rei, realmente, tudo se constrói pra esse momento da Guerra do Anel, o Cerco a Gondor, né? A grande batalha dos Campos de Pelennor. E, na verdade, é engraçado porque essa grande batalha depois vira merda, né? Por quê? Porque o perrengue mesmo era nas portas de... Não, mas se eles tivessem perdido ali, cara, acabou. Ah, sim, mas como eu falei, depois vira merda. Aquele é o perrengue impassável, mas realmente ali era, não sei porquê, o ponto máximo de resistência. Era o primeiro ponto de resistência, na verdade, né? Porque Gondor tava ali coladinho com Mordor, né? Minas Tirith tem uma cidade satélite, né? Tem Osgiliath. E aí, essa tem uma das cenas fodásticas. O Pippin virou serviçal do Denethor. E aí o Denethor fala, canta aí, malandro, que eu vou comer que nem um animal aqui. essa cena é muito legal. Não tem no livro, mas no filme ficou fantástico. E aí ele canta aquela musiquinha, que é uma cantoria que ficou ótima no filme. E vai mostrando o Faramir e as tropas indo lá encarar os orcs, né? É, ele fala uma parada maneira, o Faramir, quando ele vai pra lá. Ele fala, eu vou, mas se eu voltar, que você tenha um melhor juízo de mim, né? É, exato. E aí o Denethor chega e responde, depende como você voltar. É. Que praga! É, que praga, filha da p***, né, meu irmão? Falar em Denethor... Eu conheço... Não vai falar disso. Não, eu não vou dizer, não vou botar nome. Não se compromete. Não tô comprometendo. O que eu vou dizer é que tem a mãe de um conhecido meu... Nossa! Aí você tá comprometendo. Você tá comprometendo. Não, eu não conheço, não. Mentira, não conheço, não. Que é igual, mas... Igual ao Denethor. Ai, ai, ai. Uma vez eu cheguei na casa dessa pessoa e as luzes estavam todas apagadas. Só a luz da TV. Só tinha a luz da TV incidindo sobre a mãe, cara. Uhum. E a figura da mãe, com o cabelo solto, a pose no sofá, era o Denethor no seu troninho, cara. E eu olhei e falei... Bring wood and oil. Porra, meu irmão, o que a gente tá fazendo aqui, cara? O Denethor não era o rei de Gondor, ele era um regente. Um regente de merda. Tanto que o Gandalf fala, cala a boca, seu regente de merda. Ele fala exatamente. É que ele fala em Quênia, não deu pra perceber. Mas é porque a gente fala que é regente de merda, mas a gente entender que ele também tava sob a influência aí da Palantir, que deixou o cara maluco. Exato. Tem que ver, tem que lembrar, nem lembrar isso também. Exatamente. Mas ele era mal intencionado e tratava mal o filho. É, coitado do filho. E é legal você perceber os detalhes do filme, não são explícitos, ninguém fala. Olha aqui, veja que tem um trono gigante e o troninho do regente do lado. Exato. Né, tá lá, é um detalhe pra quem leu, pra quem é observador, perceber que tem o trono do regente, do rei de Gondor, que não está ocupado, porque não tem rei. Exato. E tem um troninho preto evil de regente. Não, tipo caseiro, né, cara? É, tá tomando conta, né? É, exatamente, cara. Prepare for battle! Esse filme também tem muitas mudanças em relação ao livro, mas menos perceptíveis do que o Duas Torres, porque, na verdade, o que há é omissões e não alterações, né? Porque muita coisa acontece antes e depois da batalha, né? E depois da conclusão da história. Por exemplo, os Rohirrim, quando estão cavalgando em direção a Gondor para ajudá-los, eles encontram lá o povo selvagem da floresta que ajuda a guiá-los. Você não lembra disso? Tinha uma parada assim, né? O líder deles que não sabe falar direito, né? Isso é meio que um Tom Bombadil desse filme, né? Isso faz diferença pros caras. O Aragorn indo pra Durmholm lá, pra Montanha dos Mortos, convocar os fantasmas que estavam devendo, né? Ficaram devendo. Essa parte é bem doida pra mim, cara. Essa parte dos fantasmas pra mim é altamente dispensável, sabe? Você acha? Ah, cara. Ainda mais o Peter Jackson deve ter achado altamente dispensável depois que ele viu que a porra do fantasma dele ficou igual o Barbosa do Piratas do Caribe, né, cara? Mas isso aconteceu, de fato, quando os caras estavam trabalhando nessa ideia de fazer o fantasma meio translúcido e mostrar os ossos, né, os esqueletos e tal, e os caras viram o trailer do Piratas do Caribe, ele falou assim, ih, caraca, os caras estão fazendo a mesma coisa que a gente. Mas ficou igual. Ficou, cara. Só faltava um macaco no ombro, né, cara? Aí, essa parte, eu acho ela boba, infantil. Aí eu vou lá, chamar os fantasmas pra me ajudar. Sabe, a mamata, sabe? São essas partes bobas que tem em todos os livros que acho que enfraquecem um pouco a obra, na minha opinião. Pode tirar o valor. Tá lá, é uma obra de arte, né? Como é que você vai mexer nela? Mas sabe, né, por quê? Olha o que me incomoda. Tem a cena da batalha, né? Certo. Tem uma das cenas mais fodas dos três filmes, que é o discurso que o Theoden faz que deixa o William Wallace no chinelo. Porra, eu sempre considerei o William Wallace o melhor discurso de pré-batalha da história do cinema, né? Pô, vocês podem tirar nossas vidas, mas não podem tirar nossa liberdade. Porra, quem é que não vai lutar, cacete? Porra, meu, agora. Eu vi com o Coração Valente 5 vezes no cinema por causa desse discurso, cara. Exato. E foi numa festa fantasia vestido de William Wallace. Fui. Foi uma beleza. Era fantasia, não era cosplay. E o Theoden me faz aquilo, né? Na verdade, o Peter Jackson, que no livro não é o Theoden que fala cavalguem para a ruína, para o fim do mundo, morte. Quem fala isso é o Elmer. Depois de ver o Theoden morto no campo de batalha, né? Mas não, o cara construiu a chegada dos Rohirrim de uma forma que a gente conheceu o que é o êxtase da batalha, né? Você tem que estar fudido. Você tem que ter passado por muita merda pra fazer um discurso desse. Sim. O é homem, ele é garoto. Exato. É, o cara é o rei do que, é o quê? Fica fazendo aquele show de rodeio, fica pulando de um lado pro outro pra fora do cavalo, sabe? Aí senta de costas na cela, é, só faz essas coisas. O William Wallace, cara, é um cara que se fudeu, perdeu a mulher, ficou lutando pra caralho. Quando ele fez aquele discurso, ele já tava fudido. Já. O Théoden, cara, era um rei velhaco que passou pela merda, foi hipnotizado lá e, sabe, morreu o filho, morreu tudo. O cara tava no espírito de morrer mesmo por aquela porra. Isso então, aí, só na boca daquele cara sairia um discurso daquele jeito, cara. Exatamente. E a cena, cara, é estrondosa com a música crescendo. Não, e é foda, porque até então você vê meia dúzia de cavaleiros. É. Dois cavalinhos aqui, um cavalinho ali, no máximo 10 juntos, né? Não passa disso, é só aquela meia dúzia. E aí, quando ele grita o Death, vai passando, inutilizando as lanças, ele matou a linha de frente dele inteira, meu irmão. Tirou o fio da própria espada, não morreu de bobeira. Pô, eu que um imbecil, tava empolgadaço. Cortou a ponta das lanças da linha de frente inteira. Mas quando a câmera abre e mostra a grandiosidade do exército de Rohan, é de arrepiar até agora. Exato, cara. Cara, era, foi e vai ser muito foda sempre essa cena, cara. E o avanço, cara, o avanço, quando eles começam a avançar. E o exército vai engolindo os orcs, parece que ele vai. Pô, meu irmão, o slot mega orc, né, cara? É, quem diria, o slot depois de se fuder tudo com os gulhos, ia ter um grande posto. Não, e é um orc foda, né, cara? Tudo canceroso, escroto, né? Exato. Um orc com personalidade, né, cara? Sim, sim. Os bichos saem correndo, a cavalaria faz uma lança, né? Uma ponta de lança, meu, o Theon vai lá na pontinha, que é um maluco, cara. Agora, a parada deve ter sinistra. De ter sido filmado. Imagina, tanto de figurantes ali cavalgando. Porra, dizem que o chão estremecia. Quando E não era aquela quantidade absurda. Não, ele foi multiplicado por milhares de... Que uns 200 cavalos. Sim, mas a quantidade mínima de cavalos que eles já tinham para as cenas era já um negócio absurdo. É, e é foda a cena porque os orcs estão naquela gritaria, né? Fire to you. E eles, quando vem aquela porra vindo, meu irmão, aperta tudo. Os bichos, quem não aperta, larga. Exato. Exatamente. E os bichos param, dão um passo pra trás, meu irmão. É, eles lançam flecha e derrubam um ou outro cavaleiro, mas não adianta. Porra, cara. Já não... ninguém segura a massa. Ou ninguém segura. Quando a massa tá vindo, já não tem mais o que fazer, cara. Se o da frente se acovardar, o máximo que ele vai fazer é morrer pisoteado, cara. É, cara, não. Ele não tem nada igual no cinema. O Peter Jackson, ele tem um negócio que ele parece que é um empaca foda, né? Porque ele... Death, aí corta. É. Pro Gandalf cortando laranja dentro de Gondor, né, cara? É loucura foda. Tava indo salvar o Faramir, coitado. Prepare for battle! Antes disso, quando os Nazgûl aparecem, a galera de Gondor, que são os começa a se cagar e largar muro, largar tudo. Porque os Nazgûl têm... aqueles bichos têm fear no grito, né, cara? E o Denethor grita pra todo mundo abandonar os postes. É, né? Porque o Denethor quando foi o primeiro que a magia bateu, né, cara? Exato. Pra mim, aquilo é uma magia de fear. Os caras estão jogando save e estão errando. Claro, tá todo mundo largando. E aí vem um Gandalf lá de dentro, falando, voltem pros seus postos, fazendo uma magia, né, contra. É. E os caras voltando, cara. Ele tava dando um bless, né? Cara, é muito foda, cara. Isso é RPG puro. Puro, né? É, agora lembrando que essa batalha, quando passa pra dentro da cidade no filme, isso não tem no livro também. No livro, a batalha é só do lado de fora. Dentro da cidade, tem só um encontro do Gandalf com o Nazgûl. Que é desesperador, né, cara? E isso acontece na versão estendida, uma cena sensacional, e que o Gandalf ia pro cacete. Ia rodar. Ia rodar de novo, né, cara? Ele quebra o cajado do Gandalf, só com aquele poder da espada dele, foda. Mas aí ele ouve a corneta dos Rohirrim chegando e sai fora, né? Vai atacar o exército. O Witch King, né? Isso. O Fagmar. Ah, eu também sei, já, velho. Na versão do cinema, o Witch King, lá o Rei Bruxo, diz pro Slot, né? Que vai quebrar o Mago Branco, né? No cinema fica sem conclusão isso, né? Essa cena tem a conclusão na versão estendida, onde ele realmente se enfrenta. É muito maneiro o Slot quando o pessoal de Gondor tá jogando já pedaço da torre, pedaço do prédio. É. E aí vem aquela rocha gigante e bate do lado dele, né, cara? Ele dá só uma... E ele olha assim e Cospe, né? Muito maneiro. Esse personagem muito foda. Morre massacrado, né, cara? Ele, na versão estendida, na verdade, quem mata ele é o Gimli e o Aragorn. Né? Massacrado. Massacrado. Porra. Né? Porque na versão normal ele não aparece mais depois do ataque. É, na versão normal entende-se que ele foi pisoteado pelos cavalos. Né? Essa cena, na versão estendida, é maravilhosa, porque tem algumas cenas a mais com os Mumakil, o ataque dos olifantes. Pô, que aquele piloto de Mumakil. Porra, cara, que cara foda. Porra! Cara, que ele tá mesmo. Ele tá com uma pintura, mas parece que é um elmo. É muito maneiro, cara. Ele é um huge motherfucker? Ah, cara, você tá em cima do elefante daquele, meu irmão. Me pinta todo. O cara tá nem aí, cara. É, não. Tá só no. É motorista de ônibus no trânsito. Porra, cara, exatamente, cara. Quem vai e é muito maneiro a adaptação que foi feita pro cinema, né? Porque no livro são simplesmente elefantes gigantes que vêm passando por cima. É, não, e os Rohirrim nem enfrentam os elefantes. É, porque não teria como, né, cara? É. Talvez se eles arranjassem uma linha e ficassem dando voltas assim, talvez eles caíssem. É verdade, poderia dar certo. E no filme é maneiro porque eles são adaptados, né? Eles têm lá a cela, né? Se pode se chamar de cela, uma montaria que o cara fica lá pra comandar o bicho. Das presas, eles têm preso um negócio na frente que vai como se fosse um negócio pra cortar o campo, pra ir cortando os inimigos, né? Não é simplesmente um elefante que vai passando. Tem adaptações de guerra, é uma exatamente. Máquina de guerra, né? Uma máquina de guerra. Ele vem passando e derrubou, é muito foda, cara. Muito foda. E coloca de uma maneira que esses elefantes não são só animais, eles são animais evil, vamos são colocar monstros, assim. Como se fossem os wargs, né? Eles sugerem isso no filme. Eles desistiram de usar sons de elefante porque é um som gracioso. É, o elefante é... Como é que é, Jovina? E os olifantes, os Mumakil no filme, botam sons monstruosos, rugidos. Olifante é um nome horroroso. Os Mumakil. Parece então. Que você tá falando elefante errado. Não, mas é Mumakil. Tá, olifante também sim. Lembra mamute. Tá bom, Mumakil. Né? Prepare for battle! Aí chega o Aragorn e sua patota e estraga pra mim, estraga tudo, porque é um impacto, tá tudo tão divertido na porradaria verdadeira ali, entre aspas, franca. É. E aí simplesmente vem uma horda de nuvem verde e acaba com tudo. Não, eu também acho. Aquilo foi uma pontuação final. É broxante. Batalha, né? No livro nem acontece isso dessa forma, né? No filme isso aí é pior porque os caras se ferram na batalha e aí chega a horda de fantasmas e resolve a parada. Exato, era melhor eu ter ficado parado e não ter feito nada. Exato, é o que eu penso. É broxante, é porque ruim, você tira o valor dos caras se fudendo toda. Ah, eu sou fantasma, que beleza, vou lutar até você morrer. É o que acontece, no livro tinha a armada que vinha subindo o rio, né, do sul, de aliados, que ia detonar a batalha. Isso. E o Aragorn usa os... Do eixo, né, no caso. O Aragorn usa os fantasmas pra derrotar a armada. E depois... essa cena é legal porque tem um orc gatinho. Quando ele chega. Que ele chega, para, parece o Patrick Swayze, o orc. O orc de olho claro. Ele para e fala, porra, finalmente vocês chegaram. E aí sai, pode reparar, cara, no orc gatinho. É. E aí sai o Aragorn e os fantasmas mamatas atrás dele. Diga-se de passagem, o Gimli dá um pulo nessa cena que é inexplicável. Devia ter um trampolim dentro do navio. Tinha um trampolim, tinha uma mola. Ele derrota a armada com os fantasmas logo na saída das montanhas e libera os fantasmas. E quem vem nos barcos é o Aragorn com os Dúnedain, que era o povo dele. Isso. E eles chegam pra ajudar na batalha, mas são pessoas, são normais, são humanos, né? Os fantasmas ficaram lá pra trás, só que no filme tinha que dar uma pontuação, um mega evento visual. E da onde ele vai tirar Dúnedain já naquela altura do filme, né? Essa altura do campeonato. Eu acho que ele poderia ter passado, deixado os Cavaleiros de Rohan e a galera de Gondor ter derrotado os caras. Mas aí ele não ia dar conclusão pros fantasmas, esse que é o problema, entendeu? Não, era só, ficaria melhor se ele substituísse os fantasmas só pelos Dúnedain. É, mas aí, será que ia acontecer? Ele não ia mostrar os fantasmas, aí o nego ia ficar puto porque ele ignorou os fantasmas. Não, eu ia adorar, porque os fantasmas eu sempre odiei. Fazia rapidamente os fantasmas derrotando a armada lá. Ah, pô, mas rápido. Aí, entendeu? É difícil. E eu queria entender uma outra coisa. Por que o fantasma precisa andar no barco? Se depois eles saem voando, sobem em cima de elefante, fazem um inferno. Pra que eles têm que vir de barco, cara? É o disguise, né, cara? fantasma não atravessa água corrente, tem que lembrar disso. Ah, olha aí, boa! Tem isso? Porra, os próprios Nazgûl não atravessam. Ah, boa, aí. Boa. Bom saber. Mas, nem pode tijolo. Agora, mas... Nem pode tijolo. Não, pode tijolo é quem te quer mal. O fantasma normalmente não te quer bem, né? Tem a Ellen como se fosse uma Joana d'Arc da parada também, né? Ah, ela... Fica o filme inteiro, né? Por que, que as pessoas que querem lutar não podem lutar por vocês, tararão, e ela vai e se esconde... Eu acho que ela não tem nada de Joana d'Arc. Pra mim, ela é só uma mulher que não sabe o lugar dela. Porque você é uma mulher e ele é uma criança. É por isso que vocês não vão pra guerra, cacete. O Elmer, na versão estendida, fala: a guerra é a província dos homens, né? Por isso que... Mas, porra! Tira essa ideia da cabeça. Na Idade Média, essa mulher vai querer do quê, cara? Agora eu vou ter que levar a minha irmã pra guerra pra ficar preocupado que ela vai ser estuprada a qualquer momento. Por orcs. Porra, meu irmão! Que aberração é essa? Tu vê que a mulher é a rainha da prazerosa dos cavalos. Mas daí, né, cara? A alegria dos cavalos. Tudo tem limite, né, meu irmão? Mas a cena é espetacular. Tem no livro, né? Ela enfrenta o Witch King, o rei bruxo de Angmar. Corta a cabeça do ser alado. É, porque essa cena, ela tem aquele fator interpretação, né? Uhum. Que o bicho mata o rei, né? O Witch King. No livro, na verdade, o cavalo toma uma flechada envenenada e cai e ele morre. Não é o Witch King que mata? Não, só no filme. Ué, eu jurava que era. Eu também jurava, mas... Não lembro. O filme confunde a nossa cabeça. Né? Não tem muito... Aí ela vai defender o rei. Se põe entre o rei e o Nazgûl. No filme. Sim. No livro, não? Eu acho que não. O que essa mulher fez? Não, ela enfrentou realmente ele no campo de batalha. Tá, beleza. Ela enfrentou o bicho, de qualquer forma. Uh-huh. Né? Se pondo entre o rei ou não. Certo. E aí, o Nazgûl fala... Nenhum homem pode me matar. E aí ela fala, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher e mato o cara. Corta a cabeça de galinha do bicho dele e depois mata ele, né? É, exato. Corta com uma espadada, duas. Não é, porra, que força. Ela tava uma grana de lutar tão grande que cortou a cabeça daquele bicho, daquele pterodátilo, como se fosse manteiga. Ah, ela, no filme são duas espadadas, mas no livro é uma só. Ela, uf. E aí ela mata o bicho. Mata o bicho. Porque ela era mulher? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, por que que ela mata o bicho? Mas antes dela matar, o Merry, que tá metido a guerreiro, isso, vai dar uma espadada no Nazgûl, na batata perna, né? Na batata perna, apunhalada. E toma um choque forte. Que também não é homem, ajudou a matar. Ajudou a matar, né, cara? Mas e aí, é só um homem, homem raça? Né? Um elfo poderia? Um anão poderia? Será que é ligado? Um hobbit poderia? Estaria ligado ao sexo, a fraqueza dele, então? Se tivesse ligado ao sexo, será que a mulher, por ser a rainha dos cavalos, poderia matá-lo? Mas ela matou. Você tem razão, eu acho que isso tá mais pra uma referência literária e metafórica do que pra ser um homem ou qualquer coisa assim de verdade. Então era a historinha dele, ó. Nenhum homem ou ninguém pode matar, e ela foi e matou. Isso é uma boa tática, você sabe, né? Por quê? Porque tu é um Witch King do inferno, que já é uma parada que já amedronta pra cacete. Claro. Aí tu espalha o boato que nenhum homem pode te matar, nego nem tenta mesmo. É, nem tenta. Porra, vai ficar fazendo o quê de bobeira no cara? Ah, é verdade, é verdade. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é da onde que esse cara, Witch King, of Angmar, tirou aquela massa gigante. Ah. Tirou do cinto de utilidades, né, cara? Tirou... Como é que é? Aquele saco... Que ele tava... Tirou da sacolinha do Gato Félix. Tirou do Bag of Holding, que é o saco que você pode colocar tudo. Pô, só se foi, porque ele tava naquela galinha voadora lá, e sem nada na mão. Ah, tirou da quarta dimensão que tem dentro do hobby dele, cara. Só pode ser, cara. Mas é legal que no livro, no filme não mostra isso, porque não tem como explicar isso, mas no livro fala que naquele ponto onde ele morreu, nunca mais cresceu nenhuma vegetação, nem grama, nem plantas, nada, né? Ficou uma terra estéreo, né? Muito maneiro isso. Cara, eu realmente ia ser complicadíssimo, está sendo filme. Não, é claro. Sobe, né? Os créditos, sobe tudo. Aí quando acaba, passa alguém velhinho lá, linha de né, aquela, o corpo, né? A marca do corpo na grama. Exato, né? Porque pô, ele... nunca mais cresceu nada aqui, né? Que coisa. Mas é muito maneiro esse detalhe. Prepare for battle! Agora, a gente tem que bater palmas para os guerreiros de nível alto aqui. Porque você vê lá milhões de cavaleiros atirando flechas e flechas nos Mumakil e tal. Até derrubando os Mumakil, mas com muito esforço. E aí, quando chega o Legolas, que é um porra de um level 20, você vê a diferença. Ah, porra. Faz a diferença, faz a diferença. Nível alto é outra coisa. A cena totalmente inventada pro filme, óbvio. Mas é um colírio visual, o Legolas cuidando do Mumakil sozinho. É, cara. Foda. É muito, é tudo perfeito, porque ele corta o cinturão lá que segura o edifício cela, né, uh-huh, que tem em cima do Mumakil, uh-huh, e ele vai enquanto o negócio vai pendendo e caindo, ele vai subindo, né, se apoiando naquilo, como um elevador, um contrapeso, né, ele usa, exato, aquilo de... Então é meio que tudo ele vai pensado, né, cara. O detalhe dessa cena é que a gente tá acostumado a ver no cinema muitas cenas de posers. Sabe o que é uma cena poser? É tipo, no Wolverine, aquele cara dar tiro, jogar as armas pro alto, recarregar em câmera lenta, uh-huh, sabe? Esse tipo de cena que é impossível na realidade, mas que esteticamente num filme fica bonito, cacete. Não que eu tenha gostado do Wolverine, achei uma merda. Inclusive, essa cena é uma merda. É, exato. Mas tem muitas cenas que no cinema são feitas só por estética visual. São impossíveis de acontecer na realidade. Como ter elefantes gigantes. Elefantes gigantes já são algo impossível de acontecer na realidade. Tudo bem. Com quatro presas. Mas o engraçado é que essa cena do Legolas, apesar de ser algo, uma cena de pose, porque ele desce, cai escorregando pela tromba do elefante e cai, cara, né? Ele adora isso, né, cara? Cauabonga. Cauabonga, exato. Você consegue perceber que, assim, óbvio que é impossível, mas não é algo que extrapola a sua descrença. Porque o Legolas, quando ele tá se balançando com lá aquela corda, antes de cortar, né, a amarra, ele balança, ele cai, ele, sim, tá sem jeito, né? Tá procurando equilíbrio. Ele não tá que nem um macaco que não erra nenhum passo, né? Ele tá meio se desequilibrando, caindo e tal. Quando ele corta o negócio, ele vai subindo com a torre caindo, como você falou. Deixa eu te perguntar um negócio, ô Jovem Nerd. Tu já viu uma flecha indo em direção à pele de um elefante? Não. Ela bate e cai no chão. Agora imagina na cabeça do elefante, cara. Ah, meu amigo, mas aí são as flechas élficas. Essa é minha maior busca no RPG. Sempre quis conseguir flechas élficas. Todos os personagens dele ficavam procurando flechas élficas. Sim, é verdade, porque cara. Porque dava um D10 de dano. Ele dá power attack com a flecha. Eu acho que ele pega duas ou três flechas e dá na cabeça do... Isso, outro. Exato. E na boa, naquela batalha ele tava usando todas as flechas mais 5 dele, né, cara? Pô, ele tava usando as flechas mais 20. Ah, agora sim, está bem plausível. Maravilhosa cena. Tem uma cena no primeiro filme, não sei se é no primeiro, ah, é no segundo, do Legolas, que é bem maneira. Quando eu vi no cinema, eu falei que vai demorar pra sair no DVD pra eu poder ver de novo. Vou ter que ver o filme de novo. Yeah. Que é a hora que ele faz um pêndulo no cavalo, no ataque dos Worms. Ah, é foda essa cena. Ah, é foda demais. Ele vai por debaixo do pescoço, né, cara? É ele faz um pêndulo. É absurdo, e cara. É absurdo. Ah, isso era uma preparação, né, pro que ia vir. Porque no tava por vir. Filme. É. Sensacional. É a cena que foi extremamente foda no segundo, e quando você vê no terceiro, ela não é quase nada, né? O que, cara, ele faz. Tem uma cena que é, pra mim, extremamente foda no primeiro, que depois vira no segundo, e no terceiro ela evapora. Que eles estão lutando contra os Uruk-hais, e aí chega o Aragorn, né? E depois chega o Gimli e o Legolas. Ah. E aí o Gimli joga lá dois machados e sai cortando cabeça. Ah, é. Enquanto isso, o Legolas tá atrás, acelerado, atirando umas 100 flechas, cara. E é muito maneiro, porque é um mini detalhe que mostra a diferença, né? Assim, o cara é muito rápido, muito mais que todo mundo. Então parece que ele tá realmente acelerado. Tum, tum, tum, tum. E tipo, ele tá derrubando o bicho a 1,5 metro, 2 metros, cara. O que pra um arqueiro já seria 10 na pata, né? É claro. Ou ele tinha puxado a espada, tava correndo. E o cara tava ainda atirando flecha, cara. Muito foda. É, todas as cenas de luta e batalha no filme são extremamente bem coreografadas e bem criadas, bem boladas, né, cara? É muito foda. É algo inteiramente novo. Uma coisa interessantíssima, e que foi uma experiência minha lendo o livro, era que a gente tinha os dois grupos separados, né? O Retorno do Rei também segue a mesma narrativa do Duas Torres. Primeiro você vê toda a história da sociedade, depois você vai pro Frodo e pro Sam. Isso. E aí o que acontece? Você acompanhou tudo que aconteceu com o Frodo e o Sam, sozinhos, e o Gollum, e tá acompanhando tudo que tá acontecendo com a sociedade, e aí você se pergunta... porra, mas qual é a relação? Quando é que esses caras, a história desses dois grupos vão realmente se interconectar novamente, né? Porque até aí você tava... Tá parecendo que era só uma curiosidade, né? Porque o que interessa mesmo é a história do Frodo, né? Isso. E você não tá vendo nenhuma influência da sociedade no resultado da busca do Frodo, né? Em ajudar o Frodo a destruir o anel. Exato. Né? Parece que você tá só vendo um monte de batalhas sem conexão nenhuma. Cada um por si, né? Parece que pô, a gente tem que se... Tem lá o problema do anel, mas a gente tá fudido aqui. É, vamos nos defender aqui e tal. E aí o genial, o que me pegou de surpresa, é que depois... da Batalha de Pelennor, quando eles vencem, ele, tum, amarra tudo junto novamente, né? Vamos para os Portões Negros chamar a atenção do Sauron para que ele não perceba o Frodo, porra, no quintal dele com o anel, né, cara? Genial! E o timing dele, né, foi perfeito, né? No filme, inclusive, é muito legal que na cavalgada deles em direção aos Portões Negros, quando estão todos juntos, os Rohirrim e os Gondorianos, você tem uma mescla dos dois temas. Você ouve o tema de Gondor e aí logo mexe com o tema de Rohan, né? Muito maneiro isso, esse detalhe da trilha sonora. Eu me ligo em trilha sonora e fico maluco com essas coisas. Cara, temos aí os portões com o famigerado Boca de Sauron, que é o mega personagem que a gente queria ver no filme e acabou que só entrou na versão estendida. Mas é foda, mas não chega aos pés do que seria o Boca de Sauron se o Peter Jackson tivesse escutado a portuguesa. Por quê? Porque tem um artista nacional que é a Boca de Sauron perfeita. Quem? Lobão. O Lobão é a Boca de Sauron cuspida e escarrada, literalmente, cara. O Boca de Sauron é o máximo que a gente tem de personificação, né, do grande vilão da história, né? Ele é o porta-voz do cara, né? E é incrível como a Boca de Sauron no filme fez falta. Você achou que fez falta? Achei, porque a montagem, a edição fica sem sentido. Porque o que aconteceu? O Frodo foi capturado pela aranha, aí depois o Sam matou a aranha, o Frodo ficou lá enrolado, os orcs apareceram, pegaram o Frodo, despiram ele, estupraram ele. Não me venha falar que não. Não. Não me venha falar. Ele tava vivo, os orcs sabiam que ele tava lá, que não tinha morrido, tanto que o Sam fica, ai, morreu, fica chorando, aí o orc, olha, não morreu, tá só envenenado, daqui a pouco ele acorda. Levaram, quando o Sam achou, tava peladinho, no livro, de bruços, não me venha falar que aqueles orcs mal intencionados tiraram a roupa, deixaram o hobbit de bunda pra cima e foram beber cerveja. Não existe isso nos livros de aventura. Não existe. Mas não, você pode perceber que o Frodo já tava triste, mas depois dali ele ficou arrasado. Coitado, Frodo. Acabaram com o rapaz, tanto que ele anda mais devagar a partir daí. E aí é o momento que o Sam começa a carregar ele, que ele já não tem mais condição nenhuma. Coitado, Frodo. Mas o Sauron pegou a chainmail de Mithril dele. Mithril, aham. O Boca de Sauron chega na versão estendida e fala assim, o anel que vocês estão tão preocupados com o Hobbit? Aqui, ó. A gente já pegou e já matou ele. E aí fica todo mundo com lágrima nos olhos. Aham. E isso, na versão que foi pro cinema, não aparece. Aparece só os portões se abrindo, tá todo mundo olhando pro portão, meio, opa, o que vai acontecer? Corta a cena, tá todo mundo com o olho de choro. Mas eu achei que, quando você vê a versão estendida, você percebe que fez falta. É, mas... Mesmo porque aí ele vira e fala for Frodo, né? Sim. É. Vamos atacar pelo Frodo. O que não fazia sentido, porque já tava indo atacar pelo Frodo. Então por que você tá chorando? É claro. Mas o Peter Jackson disse que acabou cortando porque no livro a gente lê essa cena e a gente não sabe nada do Frodo ainda, porque tá tudo na sequência, né? Isso. Da sociedade. Mas no filme, como ele faz a história entrelaçada, no momento em que o Boca de Sauron mostra Mithril e todos eles acham que o Frodo morreu, a gente sabe que não morreu. A gente sabe que tá tudo bem. Tudo bem não tá, né, cara? Tudo bem... Tudo bem, não tá, né, cara? É muito psicólogo, meu irmão. Esse cara voltou ao normal. Tanto que nunca voltou. Passou o resto da vida triste. Não sei se lamentando ou com saudade. Não sei o que tá. Prepare for battle. se nós formos analisar essa cena dos portões, muito melhor você tirar uma cena que poderia fazer falta, mas que dá pra viver sem ela, do que você colocar uma cena que podia estragar, cagar tudo. Tudo. Cagar, mas cagar daquela, sabe, que é inacreditável. Caga no vaso, na parede, no teto. Que é isso? Caga na meia e fica girando. É, não. É, olha, o Peter Jackson quase terminou cagando no final. Cara, se ele fizesse o que ele tava pretendendo, foi uma ideia que ele teve, foi uma ideia de merda. Se ele tivesse feito, ele seria alvo de atentados. O Peter Jackson sempre teve problema como um cineasta, tudo bem que ele é fã de Tolkien e tal, mas como um cineasta, ele sempre teve um problema em retratar durante toda a saga o Sauron como um vilão sem corpo, sem forma, imaginário, né? Tudo bem, tem aquele olho no alto da torre, mas ele não tem nenhuma forma que a gente possa relacionar como um vilão, como em qualquer filme, né? É um espírito maligno, mas você não vê ele não... Não enfrenta ninguém, assim, a não ser no prólogo e tal. Ele como cineasta, nós tivemos que nos desprender de qualquer tipo de preconceito, né? Porque os filmes dele antes do Senhor dos Anéis e depois são uma merda. Uma, cara, você já viu algum filme do Peter Jackson antes de Senhor dos Anéis? É trash. Tipo assim, se o casting do filme já é inacreditável, é o Orlando Bloom, né? Viggo Mortensen, né, cara? Como é que você... Eu nunca botaria o Viggo Mortensen como Aragorn. Sabe? O cara fala fino, meu irmão. Mas deu certo. Deu certo. Orlando Bloom deu certo como elfo. Né? Mas o Peter Jackson, a escolha dele como diretor já é uma parada absurda. Se você pegar a filmografia do cara, você... Puta que pariu, nunca... Nunca, né, cara? Então isso já foi um ato de fé foda, né? Se fosse contar com os filmes de zumbi... Puta que pariu, essas porra tá maluco, toda, cara. Não ia pra lugar nenhum. O cara era pior que o Sam Raimi. É, mais trash que o Sam Raimi. Mas aí, o que acontece? Ele tava com essa pulga atrás da orelha e ia achar que ia terminar o filme sem mostrar o vilão mesmo. E aí ele fez. Ele não roteirizou e fez o storyboard, não. Ele filmou essa cena quando os portões abrem. Era pra aparecer uma grande luz branca que cegasse todo mundo. O Aragorn chega pra frente meio desconfiado e quem que ele vê? Uma forma física do Sauron. Na verdade, primeiro ele apareceria como Anatar. É a forma dele quando ele fez os anéis, né? E aí depois ele se transformaria naquela armadura de novo gigante do prólogo e ele enfrentaria em um duelo de espadas o Aragorn. Ali, nos portões negros, né? Eu não vou nem comentar isso. Essa cena está filmada nos documentários da versão estendida. Você vê ele lutando com o Sauron. Caramba, que aberração da natureza, cara. Que horror. Ia cagar tudo, cara. E ele acabou botando a mão na consciência, falando assim, cara, não, não vai dar. E aí ele substituiu a cena que o Aragorn olha pra luz, pra ele olhando pro olho da torre lá no final, né? E ele colocou um troll no lugar do Sauron, né? Então ele, pelo menos o Aragorn deveria enfrentar algum desafio maior ali. Sim, aí é compreensível, né? Do que ficar simplesmente lutando com a mulada, né? Exato, né? Então então vamos colocar um rival aqui, um troll com armadura e tal pra ele enfrentar. Mas você vê que o Peter Jackson, ele deve ter tido um assessor ou um conselheiro. Ou um anjo da guarda, né, cara? Que é do departamento de vai dar merda. Sim, sim. Porque alguém, em vários momentos do filme, alguém chegou e falou, olha só, vai dar merda. É isso mesmo. Eu vou te confessar que quando eu li o livro, eu fiquei um pouco decepcionado com isso, cara, do Sauron não ter aparecido. Mas impossível, porque não, o Sauron só poderia aparecer se ele tivesse o anel, a única maneira de ter uma forma física completa. Tanto que o máximo que ele pôde aparecer foi uma boca falante gigante. Eu tinha expectativa que o Sauron aparecesse no final do livro também. Mas é impossível. Mas depois eu entendi por que não aparece. Tá óbvio, né? Essa história tá bem contada dessa forma, né? Exato. Não é um erro, né? Ele era um mal, ele era o mal, sabe? Ele representava todo esse espírito maligno que queria devastar tudo, né? E é legal a forma incorpórea dele. E aí é maneiro, porque aí nesse momento é a luta final, mega ápice, e né? E aí tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí né? Vem Nazgûl voador e águia aí, né? The Eagles are coming! E o Frodo, o Sam e o Gollum lá se capando a porrada. Né? No último instante, quando eles pareciam estar finalmente sozinhos, prontos para a derrotada final, né? Volta o Gollum. E o Gollum, nessa hora, ele se mostra como algo que a gente conhece na vida como o mal necessário, né? Sem o Gollum, o Frodo teria se perdido, teria realmente dominado pelo anel e jamais teria um êxito. Então o Gollum, com toda a obsessão dele, algumas coisas na vida da gente, parece que, porra, tem essa merda que sempre acontece na minha vida e tal, mas que porra, me larga o cacete. Mas é um caminho, o Gollum foi uma saída, foi um mal necessário naquela história, entendeu? Às vezes o mal que acontece na nossa vida serve pra que a gente aprenda, cresça, não erre novamente, né? E no futuro nos livre de um mal muito pior. E eu vou te falar, quando eu tava lendo o livro, essa sequência foi, assim, absurda, sabe? Porque eu não esperava, eu achei que o Gollum tinha morrido mesmo, né? Uhum. Falei, morreu, e aí agora o cara vai jogar o anel e beleza, graças a Deus, né? Finalmente. É, chegaram e, porra, finalmente. E aí com aquele bicho escroto, pula em cima do cara, arranca o dedo dele fora. Curva dramática. Porra, cara, eu fiquei, sabe, travado. Falei, não é possível, li de novo, sabe? Voltei, que foda. E é plot twist, né, cara? Isso, você não espera. Não espera que isso vá acontecer, né, cara? É, você já tá meio esgotado, né, cara, lendo o livro nesse cara, ponto. Cara, pode crer. É, tu falou tudo agora, cara. O Senhor dos Anéis, a galera costuma pegar o primeiro e ler até o final do terceiro. É. Eu comecei do Hobbit, né, cara? Então tu já chega nessa parte, tu já tá, porra, no teu limite, né? Tanto que eu sou obrigado a confessar aqui, eu parei de ler no capítulo 5 do terceiro livro. Como assim? Eu parei, velho. Eu falei, você deu cara, um pause, né? Não, eu falei assim, cara, jogou já o anel, não aguento mais. Eu fui saber que eles voltaram pro condado, brigaram com o Saruman, essas porra toda. Fui saber anos depois. Caramba. Tá maluco, cara. É pra sério, mim, cara. Eu não aguentava mais, cara. Eu li até o Regente e o Rei, página 367. Quando ficou muitas despedidas, eu falei, agora não tem mais nada, velho. Não aguento. Eu lembro de dar uns pauses também, ficar tipo assim, um mês sem ler, depois não, voltar. Porque eu dei um belo pause, cara. Eu acho que uns 2 anos. Vocês estão malucos. Cara, no final do terceiro livro, eu tava mega envolvido, cara. Eu também, cara. Porra, quando o livro terminou, eu fiquei mal, meu irmão. Eu tava exausto. E você tem que lembrar, botar em contexto aqui, cara, que eu tava lendo naquela linguagem que eu li um trecho antes. É, você tem lá os seus motivos, né, cara? Eu tava exausto, cara. Mas uma coisa interessante, a adaptação do livro filme, em que dessa vez o Peter Jackson conseguiu se safar. Ele conseguiu... A tacada de mestre dele foi na adaptação desse final. O Gollum arranca o dedo do Frodo e fica pulando que nem um maluco, dançando. My precious, my precious. Escorrega e cai. Isso que é mais surpreendente, porque o cara tá lá, não vou jogar mais, o anel é meu. Aí o bicho vai, morde, arranca o anel fora e fica, consegui. Aí tu fica, caralho, agora, né? E o bicho cai. É muito escroto, né, cara? Assim, quando eu li, eu nem achei escroto. Eu achei uma jogada do destino. É, mas é a fatalidade, né, cara? É a sua. É, exato, com certeza. Mas no filme, eu entendi que isso ia soar muito esquisito. Você ter todo esse trabalho, toda essa coisa assim, 9 horas de filme, pra no final o bichinho escorregar e cair. O que eu entendo é que, no livro, o cara quando levou aquela dentada e foi arrancado o dedo dele, uh-huh, ele que meio que deu uma despertada da influência do anel. Uh-huh. Então ele parou de, né, ele tava cansado, exausto, todo mundo, sim, cansado, então ele ficou só olhando o bicho dançar. No filme, como ia ficar esquisito ficar todo mundo olhando o bicho dançar, o cara que já tava insano, The Ring is Mine, não sei o que lá, ele partiu pra cima, ainda naquela... O anel tava lá, porra, tô aqui, me pega, me, exato, pega, me pega, me pega. Né? E ele partiu pra cima ainda na influência, né? É, a primeira versão dessa cena, tem até filmado, o Peter Jackson fez o Frodo partir pra cima do Gollum e empurrar o Gollum. Né? O que não faria sentido. Ele empurra o Gollum, ele cai junto, mas ele se segura. Mas aí depois eles viram que realmente não fazia sentido com todo o espírito tolkieniano dos hobbits. Os hobbits não têm essa capacidade. Isso era quase um assassinato, né? Exato. E os hobbits, eles no máximo se defendem, né? Como o Sam fez lá na aranha. E isso daria muito contra a natureza do Frodo, depois de toda aquela merda, fazer isso. Então, acabaram decidindo, e pra mim foi uma ideia fantástica, manter o Frodo sob influência do anel e deixar eles brigando pelo anel. E brigando pelo anel, a morte do Gollum não seria simplesmente um acidente, né? Seria resultado do esforço máximo dos dois naquele clímax dramático em conseguir um anel. É meu e tal, e pum. E acabou. Caiu. Mas essa história ainda não terminou, cara. segue ainda mais na tacada de mestre. O Gollum derrete na lava e o anel fica. Pode até parecer uma cena clichê de filme, né? Esse negócio de você estar tá pendurado no abismo, né? E o amigo chegar e te... Teve isso antes no Indiana Jones. Junior. Junior, exatamente. Porque o Sam fica... Vai, me dá a mão e tal, não sei o quê. E o Frodo, ele olha pra baixo e ele ainda tá... O anel ainda tá gritando, né? O anel tá na merda. Porque ele não tem o que fazer mais. Vem aqui, pelo amor de Deus. Tá segurando nas últimas, né, cara? E aí a cena, bonita a cena, acende as runas élficas porque, né, porque tá por causa do calor e tal. E tem uma frase que ela retrata o espírito do filme, da saga toda, né? Ele fala pro Frodo, don't you let go. E o filme todo, assim, toda a saga do Senhor dos Anéis é isso, cara. Don't you let go. E quando a gente tá na merda, que nem o Frodo, cara, tem que ter um Sam pra falar don't you let go, sabe? Vem pra cá, vem pra luz, né? Poético, mas quando o Frodo desiste, né? Ele abandona finalmente o anel e dá a mão pro Sam, nesse momento o anel derrete, porque não tinha mais esperança nenhuma, né? Pra ele. É uma cena maravilhosa, assim, de todas as cenas de triunfo sobre o mal do cinema, assim, do filme, do livro já é foda, mas no cinema, questão de visual, assim, a Estrela da Morte explodindo é foda pra caralho. Mas não existe um triunfo sobre o mal tão foda, significativo, estrondoso e épico quanto esse final do Retorno do Rei. E no mesmo momento dá bug no olho, né? O olho arregala e... É sensacional. E os orcs e trolls saem foda-se, né? Acabou tudo, acabou tudo. Ninguém vai pagar a gente. E é uma coisa legal que eles contam isso no livro, que a Torre de Barad-dûr não foi destruída quando Sauron foi derrotado pela, né, pelos humanos, pelo Isildur, pelo Gil-galad, Gil-galad. O ministro. Porque as funda... Porque as fundações da torre estavam atreladas ao anel. Estavam vinculadas ao poder do anel. E o anel não foi destruído. Então a torre foi reconstruída, né? E é o que a gente vê nos seus anéis. E aí o que você faz? Quando um anel é destruído, o que que acontece? As bases da torre são destruídas. Tudo desmorona. E ela desmorona, cara. Isso é bonito pra caralho. Tem um efeito visual da parada, o olho explodindo... Né? Isso não acontece no livro, mas é bonito, maneiro, né? No cinema aquela tem que ter, shockwave. No cinema tem que ter, né? É necessário, né, cara? Vai implodindo tudo, né? E acho que todas aquelas construções vão entrando na terra, caindo na lava. É. E aí faz assim, ela não atinge a galera, as pessoas boas, né? Exato. A fenda vai abrindo um contorno deles e não pega neles. Muito maneiro. Os orcs que estavam atrás deles se deram bem, né? Sim, conseguiram fugir. Esses escaparam. Exato. Bom, e aí o filme parte para os seus múltiplos finais. O filme e o livro, né, cara? O livro também, é verdade. A coroação do Aragorn, uma cena maravilhosa. Aqueles... Ah, o Jovem Nerd chorou que nem criança. Como eu falei, aplicabilidade. Esse filme tem uma relação muito forte com a minha vida. E eu já passei pelo papel do Sam, eu sei o que... Assim, tudo metafórico. Explica isso melhor. Não dessa forma, não dessa forma. A minha mãe lutou contra o câncer por 6 anos e eu não tinha como segurar o fardo, né? Que o Frodo chama o anel de fardo por ela... Eu tive que meio que carregá-la durante muito tempo. Você é meu personagem preferido da série, porque de todos era o que menos tinha compromisso com a parada. Porque o único compromisso dele com toda essa história era a lealdade ao Frodo. E aí você pode aplicar o Frodo a qualquer coisa. Você pode zoar dizendo que a lealdade dele ao Frodo era qualquer outra coisa. Mas a lealdade, compromisso de você cuidar, é algo que existe na vida da gente, né? E o Sam é um personagem que tem o compromisso de cuidar. E lembrando que no livro a relação deles é muito mais formal que no filme, né? Ele chama o Frodo de senhor Frodo, Frodo o tempo inteiro. Quase uma relação de mestre e servo, né? É o jardineiro dele? É o jardineiro, ele é o jardineiro, né? Jardineiro fiel. Ele é o jardineiro fiel, exatamente. Assim, eu acho que de todos os personagens envolvidos, o Sam tem a posição de maior coragem. Ele não precisava estar ali, sabe? Não precisava de jeito nenhum, cara. Ele foi porque ele tinha que zelar lar. E isso é muito bonito, cara. Eu acho muito foda. E aí, cara, óbvio que eu choro que nem criança toda vez que eu vejo esse filme. Mas você falou em fardo e é interessante perceber esse detalhe no filme. O anel e a correntinha que o Frodo usa pra levar são levíssimas, né, cara? Uhum. Mas ele tá com chagas enormes no pescoço. Exato. Pelo peso que é o fardo do anel, né? Que não é um anel simplesmente, né? Tem toda uma carga negativa. Uhum. Que puxa ele pra baixo, que vai depredando ele, né? Assim, fisicamente. É como uma doença, né? No livro, a maior mudança física dos hobbits é simplesmente emagrecer, né? Assim, o que Tolkien mais fala, diminuir 5 botões, diminuir 7 botões, tô fazendo furo no cinto, não sei o que lá. No filme, isso não ia ficar... Assim, primeiro que os hobbits não eram tão gordos, né? A ponto de ficar diminuindo tantos botões no cinto, né? Uhum. No filme. Então, o desgaste físico foi muito mais evidente. O Sam e o Frodo sofreram mais do que o Merry e o Pippin. Ainda mais que o Merry e o Pippin ficaram lá tomando água de ente, o cacete. Pô, os caras foram pro inferno, né? Pelo Frodo tá carregando o anel, você percebe que nem é pior ainda. O cara tá realmente acabado, sabe? Tá arrasado psicologicamente, não, fisicamente. O espírito dele completamente destruído, né? Não existe mais o Frodo. O Frodo já se foi. Mais esgotado ainda do que eu, Leandro, no final do livro. Prepare for battle! No momento que ele se livra do fardo e eles estão lá naquela pedra esperando a morte, né? E ele fala que começa a lembrar das coisas simples da vida deles, né? A vida deles era simples, né? E agora se foi o fardo e ele começa a lembrar o gosto dos morangos. Ah, mas isso é com a vida de todo mundo, né? As pessoas só dão valor às pequenas coisas quando estão na merda. Ah, mas então, é sensacional. Mas depois você volta pro condado e fala tudo normal, você não dá mais valor a porra nenhuma. Essa que é a verdade. Mas isso é uma verdade, cara. Porque quando tá na merda, cara, essas coisinhas fazem tanta falta. As coisas simples da vida. É o que a aventura... É porque as coisas simples da vida são a não merda. É sim, claro, onde você não tem que se preocupar. Mas essa é a filosofia toda do Hobbit, do livro que o Bilbo escreve. There and back again, né? Lá e de volta outra vez, né? Aventura, assim, a gente até quer aventura, ou tem que passar, ou obrigado por passar por uma aventura, mas no final a gente quer voltar pra casa, né? A gente quer voltar pra nossa vida. Prepare for battle! Sobre a cena da coroação, primeiro que os apartamentos em Minas Tirith se valorizaram pra caralho. Né? Acho que sobraram que não foram arremessados pela catapulta, né? Na verdade, quem ganhou dinheiro foi quem botou as construtoras em Minas Tirith, cara. Que está reconstruído. Quem está financiando? É esse pessoal que ganha dinheiro na guerra, cara. A gente falou pra caramba e zoou as canções do Tolkien. Nesse momento no filme tem uma canção linda, maravilhosa, que o Aragorn canta depois de ser coroado. Que ele canta em Quenya. Et Erelo Endorena Utulian. Que ele fala: do grande mar para a Terra-média eu venho. Neste lugar subsistirei e os meus herdeiros até o fim do mundo. Então ele tá evocando o espírito dos Númenor nessa cena, né? E a música, porra, a música é bonita pra cacete, tá? Até cai aquelas flores em cima dele. Tá? Vai chorar, hein, galera? Engraçado, eu não tinha chorado até essa hora. Achei que ia chorar na hora que o Sam leva o Frodo nas costas. Porra, não chorei no filme. Primeira vez que eu vi, não chorei, que coisa. E aí, cara, tem a cena que não tem no livro, mas que o Peter Jackson também foi feliz demais em fazer os hobbits venerarem, se ajoelharem diante do rei, né? Agora, Aragorn. E ele fala: meus amigos, vocês não reverenciam ninguém. E aí todo mundo se ajoelha pros hobbits, cara. Puta, aí desabou, cara. Desabei, aí eu desabei. Puta, mas vou, criança. De soluçar, cara. É muito foda, é muito bonita a cena, cara. Parabéns, Peter Jackson. E aí esse foi o segundo final do filme. Exatamente. O terceiro final, que eles voltando pro condado. Sabe o que acontece? Aí você percebe. Eles voltam pro condado, ficaram aquele negócio de, ai, que saudade da flor, da grama, do cheiro de cocô lá de São Lourenço. Da rosinha, das pequenas... Aí volta pro condado, vão naquele bar de porcaria que eles têm lá, ficam tomando aquela cerveja choca e vendo os caras esfregar abóbora gigante. Olha que abóbora, olha! Eles fazem uma cara de que merda. né? Que tava muito melhor me fudendo lá do outro lado. Eles iam postar no Vida de Merda. Salvei o mundo, terminando com um dado tomando cerveja choca no Festival da Abóbora. Vida de merda. Que tudo merda, que eles hein? passaram, né? E aí essa galera não faz nem ideia, né? O que é totalmente oposto do que acontece no livro, cara. No Exatamente. Livro tem mais 80 páginas de história. Porque eles voltam pro condado e não tá tudo a mil maravilhas. Cara. Isso não faz sentido nenhum, assim, como história, né? Enquanto a merda toda tava acontecendo lá em Gondor e em frente aos portões negros, estavam acontecendo outros combates e outras confusões em outros lugares. Em Rohan, os Ents estavam defendendo Rohan, já que o exército não estava lá. Estava acontecendo confusão para todo lado. Lothlórien também, todo mundo os anões brigando, também estavam entendeu? Lutando. Altas confusões. A parada não estava concentrada só ali, igual no filme, né? E essa parada eu acho maneiríssima, cara, porque eles chegam lá, os humanos, claro, o humano é teoricamente superior a um hobbit, né? Mas, pô, cara, os caras chegam com a experiência de passaram pelas minas de Moria, passaram por várias batalhas, pô, enfrentaram Laracna, enfrentaram Troll. Pô, cara, os caras estão os hobbits nível, sei lá, nível 10, nível 15, sei lá. Uhum. Aí quando eles pegam os humanos, cara, eles enfiam a porrada nos humanos, cara. É muito maneiro essa parada, cara. E lembrando que quem estimulou essa confusão lá no Shire foi Saruman, né? No livro é Saruman que arruma essa confusão toda lá no Shire. Ele tava lá escondido, né, de humano. Mas no filme era impossível, cara, começar a contar uma nova história depois do suicídio. Depois você tá 3 horas no cinema. Porra, nem quem é fã ia aguentar isso, cara. Exato. Não dava pra ele contar. Não tem nem a versão estendida, tem isso. Meu, porque você ainda tinha mais 2 finais pela frente, né, cara? Prepare for battle! Olha, tem o final 1. Final das águias. Das águias. Eles estão morrendo, as águias vêm e salvam eles. Final 2, quando o Frodo acorda e... Ah, isso aí. É. Final 2, Frodo acorda, acha que tá morto, né? Morri. Porra, o quarto mega iluminado, ele todo limpinho, bonitinho, né? Gandalf. A bunda nem doía mais, né, meu irmão? Aí me chega o Gandalf, que pra ele tinha morrido. Exato, né? Depois chega o Sam, que tava com ele, né, cara? Ele falou, porra, eu morri bonito. Fudeu. Sauron ganhou essa merda. Então esse foi o final 2, depois tem a coroação, final 3. E aí eles vão, finalmente, pros portos. E aí é pra fazer quem não chorar, chorou. Ah, as mulheres e crianças. Porque chega lá, todo mundo levando o velhote, o bicho apodreceu, né, meu irmão? Me devolve esse anel agora, meu irmão. Cara, virou um velhinho de cabeça de algodão, cara. Não, é legal, ele pergunta, e aquele anel que eu tinha? E o Frodo, né, tio, perdi. Que coisa. É bonito isso, né? Vai explicar pro velhinho o que aconteceu, né? Pô, deu uma merda. Cara, tu não faz ideia da pica que tu me arrumou. Obrigado, é hein? E aí ele tá lá com a Galadriel, com aquela cara de sonho mortal. O velho rezando pra chegar em Valinor antes de morrer, né, cara? Pra virar imortal pelo também. Pelo amor de Deus, né? E eles entram no barco e aí o Frodo vira e fala, galera, também vou nessa. É, vou nessa então. E aí faz todo mundo cara de choro, Sam treme lábio, é um inferno. Aí tem aí. Aí ele vira ainda e fala assim, não, mas vou marcar, hein? E vem cá, no livro o Gimli depois vai também? Vai. Ou não? Vai, né? O Gimli e o Legolas fazem um barco. E eles vão no último barco, né? Não, eles fazem um barco. Sério? O último barco foi esse do Frodo. Não. Tem um barco que vem buscar o Sam. Ah, verdade. Todo mundo que tocou no anel tem que ir. Os portadores. Mas o Sam vive toda a vida dele. Sim, porque é só quando ele tá no final da vida. É engraçado que essa cena, no livro e no filme, apesar de ser muito pacífica, né? Ela é triste, né? Porque a passagem para o oeste, para as terras imortais, é uma metáfora para a morte, né? Sim, com certeza. Então, eles nunca mais vão ver ele. É, exato. Só que pela primeira vez ela é vista, a morte, não como uma coisa maligna, não como uma coisa assim, extremamente triste e penosa, mas como uma passagem. A morte ali é uma saudade. E a gente fica destruído, né, cara, quando a gente... A gente vai chorar agora, galera. Não, cara... Não, vou descontrair falando que tem aquela cena tensa pra caramba, que a gente acha que o Frodo vai dar um beijo no Sam. Aí ele beija a testa. E a galera no Sam fica... Bom, final, Sam volta pra casa ainda. Ah, e aí é o Darren back again. e o livro termina, e o Peter Jackson fez questão de terminar o filme com o final do livro, que é ele voltando pra casa e dizer: eu voltei, né? There and back again. Acabou a aventura e eu voltei pra casa. Eu estou em casa. É o que todo mundo deseja pra nossa vida, né? A gente quer ir lá e voltar. Da onde vocês tiraram que o Gimli e o Legolas vão pra lá também? O Gimli vai, com certeza. Apêndices. Apêndices. É? Tem nos apêndices. É? É. Ah, tá. É, não tem dentro da história, né? Tem nos apêndices que contam... É, assim como o Sam, não tem na história dizendo. Tem, nos apêndices que ele foi lá, prefeito, governador, senador, foi tudo que tinha direito aí no condado. É. Chifrou a Rosinha, foi uma merda, cara. Tem até uma música que o Ari Toledo fez, não foi? O C.S. Lewis, autor do Crônicas de Nárnia, era amigo do Tolkien, né? Escreveu muitas cartas, bebeu muita cerveja junto. Cerveja, né? Tá bom. O C.S. Lewis, ele fez a descrição perfeita do que foi o Senhor dos Anéis, cara. Foi algo que ele queria ter feito. Porra, eu aqui pensando em armário e o cara fez o mundo inteiro, mano. Ele descreveu o Senhor dos Anéis como um raio vindo de um céu aberto. Porque ninguém esperava, cara, o que o Tolkien estava fazendo. Ô, Jovem, né, você tava usando os mesmos produtos que ele lá pra ter entendido isso bem, não? Ué, plenamente entendido. Você, quando vê um céu tempestuoso, cheio de nuvens, você espera que aconteça um raio. Mas quando o céu está aberto, claro, límpido, você não... É algo totalmente inesperado, então... Beleza. O que é? Nada. É, não sei nem como é que eu vou encaixar isso. É... Isso é uma parada mais generalizada sobre o seu... Tá maneiro, fala isso, tá falando de raio.